hoje. Eu amei estar com vocês, trazer um pouquinho do nosso Brasil pra vocês matarem a saudade de casa. Isso é calypso. Eu sei que é difícil. Minha galera do Pará, um grande beijo. Isso é calypso. Valeu, valeu toda a galera do nosso Brasil. Isso é calypso. E pra quem não é do Brasil também, gente, um grande beijo. Bem grandão, bem especial, tá? Beijo no coração! Fique com Deus! E até a próxima, se Ele quiser! Gente, é minha xará, Joelma. Deixa. Tá, tudo bem. Alguém tira a foto aí. Espera, tá bom. Gente, eu tenho que terminar o show, gente. Olha ali. Tá bom, então a gente se encontra em Portugal, tá bom? Tá bom. Obrigada, meus amores. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Que Deus te abençoe. Que Deus te capacite. Bate aí, gente. Ali. Olha ali, vamos tirar a última foto, tá? Obrigada, eu amo muito, hein? Pronto.